531, controle de Salvador. Vamos voar para Ponce e descer para 5.000 com 1.013 para chegar da Ponce. Tan 3597 sem restrições até 2.000. Sem restrições para 2.000 pés, 1.013, Tan 3597. Livre decolagem, dono 7, o vento é variável com 2 nós, quilos, Serra Lima. Serra Lima decolou às 9 horas, chama agora o controle na frequência 119.35, um bom dia. Bom dia, 119.35. Olho Papa Romeu, quilo Serra Lima, transfere. Controle Salvador, quilo Serra Lima. Quilo Serra Lima, é o controle. Decolada no 7, senhor. Perfil Arbor 140. Aciona identificação. Identificou aqui o Serra Lima. Aqui o Serra Lima está em contato radar, 2 milhas afastado da cabeceira 35, suba para o nível 140. O senhor tem condições de voar direto para a GQ? Positivo, senhor. Direto já que é. Está autorizado. Uma outra coisinha. O seu transponder é o 5062, ok? 5062, Cristian Lima. São 3597, livre LF. Autorizado LF até 3597. Serra Lima, qual o estimado para pouso em Jequié? 9h32, Zulu, sir. Ah, ok, eu anotei. Positivo 3597, vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre 1186. Salvador, 3597, cheque o trem, um no vento calmo, 1013 e pouso autorizado, chama 0, cheque o trem. Mais 2, travou, pouso autorizado. Bom dia, prossiga. 3153 está passando bom, sem restrições, até 2000. 2000 direto, pode esquerda. Livre. Papatango Hotel Limatango, está livre de acionamento, aguarda para decolagem. Bom dia, tá pressionando, tá com passada lá, isso não tem habitação de São Paulo. 3171, após o plano, área mantida. Tem mesmo ali, Matan, agora tá aí. O hotel Matan confirmando, vai para a radial 295, direto após a RIMA. Feita a notificação. Siga. E aí, chame no sol 121. 121-1. 3597 ao 09 direito, 121-1. Pessoal. 21-1. Uma decolagem atualizada, vento calmo. Decolagem no 031, vento. O Otalima, Tango da Torre. Ok, o plano de voo é Salvador, qual o destino? Space. Ontem à tarde, plano? Porque não está no meu sistema, só um instante para a decolagem. Ok, aguarde para a decolagem, eu vou coordenar com a galera. Intercepto localizador em aproximação com o FLS, cheque o trem, chame a torre 1186. 3153. Obrigado, 286, espera que a ponta. Salvador, bom dia, tá 3171 decolado. Então 3171, no eixo controle, meu cordial, está em contato radar. 3171, contato radar. Final, baixa trabalho. 3153, cheque o trem, L13, vento calmo, pouso autorizado, bicho no zero. Fechou, tá bom, de boa. Chama o sol 1211. Hotel Lima Tanga Torre. Ok, tá livre a decolagem. Comprou do farol do Tapão, anda presente e vai ao vento calmo. 1013, o Hotel Lima Tanga. Aos 15, direito, 211. 3171, chame Recife 288 ou 1260. Recife 288 ou 260, tá 3171. Hotel Lima Tanga acima 0143 no transporte. 0143, Hotel Lima Tanga. Hotel Lima Cruzamento do Campo para o setor sul? Sim. Hotel Lima Cruzamento do Campo para o farol de Itaboa? Obrigado. Hotel Lima Tanga transfere 1935, Hotel Regresso. 1935, Hotel Regresso, Hotel Lima Tanga. levantando, Salvador? Controlo de Serra Novembro, Serra Novembro, está atingindo o litoral, que é para ir até a cidade de Vitória da Conquista. Ok, vai voltar para Vitória da Conquista, qual o nível que você vai manter? O estimado é 1130. Ok, vai manter 1500 pés AGL, 1130, o pouso em Vitória da Conquista. O controle está ciente, informe passando através do farol da barra. Agora passando através do farol da barra, o papacão do Vitória Matéria. Bom dia, alinhar e decolar, 90, vento calmo. Alinhar e decolar, 3890 aos 24, 1935, uma boa viagem. Obrigado ao trabalho. Bom dia, Salvador. 3890 decolou na Puca, Aracaju, 2200. 3890, controle, meu cordial, está em contato, radar. dia, Leste 5808, pronto. 5808, alinhar e decolar, 5-0, vento calmo. Alinha e decola, vento calmo. Alinha e decola, vento calmo, 08. Frequência livre. November 709 Fox Golf, change your frequency to the 109.8. Positivo, recebi frequência livre, tá levantando. 3890, troca a frequência para 1198. Seven zero nine Fox Golf, Roger, passing 17,000, descending until 8,000, arrival on a frequency 119.8. Agora controle 119, décima 8, um boa viagem. 098, obrigado e um ótimo serviço. Torre, controle, bom dia, Web 5808, decolado na sua escuta. Web 5808 ao controle, contato radar. 08.